Um, dois, um, dois, três, quatro. Quando sai de casa, você fica linda, de cara amassada, descabelada. Aí é covardia. Como faz pra ganhar esse seu sorrisão? Me diz que eu faço todo dia. Eu sempre falei que amor não existia. Aí você vem pra mudar a vida, adivinha de quem? A minha. Porque eu devo estar sonhando. Você chegou tão de repente, eu já te amo. Eu te faço bem, você também me quer e já me chama de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me belisca porque eu devo estar sonhando. Você chegou tão de repente, eu já te amo. Mas pensando bem, o que é que tem? Melhor deixar do jeito que está. Se for um sonho, eu não quero acordar. Hey! Oh, oh, oh. Descabelada, aí é covardia. Como faz pra ganhar esse seu sorrisão? Me diz que eu faço todo dia. Eu sempre falei que amor não existia. Aí você vem pra mudar a vida, adivinha de quem? A minha. Oh, oh, oh, oh. Me belisca porque eu devo estar sonhando. Você chegou tão de repente, eu já te amo. Eu te faço bem, você também me quer e já me chama de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me beleza porque eu devo estar sonhando. Você chegou tão de repente, eu já te amo. Mas pensando.